E Deus me fez olhar que a minha promessa está em Canaã. Eu levantei o meu altar, Deus me fez enxergar que a terra do Egito não é o meu lugar. Betel, casa de Deus, porta do céu, eu vou te adorar. Betel, casa de Deus, porta do que os meus olhos não podem contar. Estrelas do céu, areia do mar, coisas que os meus olhos não podem contar. Declare nessa noite: estrelas do céu, areia do mar, coisas que os meus olhos não podem contar. Tamanho do teu milagre, aleluia. Talvez hoje você não consiga enxergar, mas Deus te chamou para coisas grandes, coisas que os meus olhos não podem contar. Estrelas do céu, areia do mar, coisas que os meus olhos não podem. Ele te chamou para coisas grandes, declare nessa noite. Deus me chamou. Porque meu Deus é grande.